na linha de apoio social, foram garantidos nos últimos 3 meses no apoio direto a 248 famílias, e pode-vos impressionar este número, mas ficarei mais impressionado com o número final, e 613 cidadãos. E quero-vos dizer, destes 613 cidadãos, das quais 188 são crianças e jovens em idade escolar. Isto é preocupante. Tivemos, destas pessoas também todas, 132 pessoas idosas em situação de isolamento e sem proteção da rede familiar ou institucional. São números. 46 pessoas, e também reparem neste pormenor, beneficiaram desta ajuda pela primeira vez. As outras, muitas delas, já eram acompanhadas pelos bens de recursos sociais.